Acho que nós temos que questionar muito aí o nosso próprio sistema processual. Hoje a questão do que é a coisa julgada, na verdade, a depender de bons advogados, da utilização do recurso, isso pode ser manipulado. A questão da coisa julgada, ela pode ser postergada ao infinito. Aqui a gente observa aqui que foram utilizados mais de 20 recursos durante todo esse processo. E o que a gente observa nesse sistema processual que nós temos permitiu que, passados 21 anos, ninguém fosse julgado ainda em relação a esses fatos tão graves que colocam em xeque a credibilidade do Sistema Nacional de Transplante, o que é absolutamente muito grave. O Ministério Público de Minas Gerais vai fazer como sempre fez. Nós vamos trabalhar com as provas dos autos, nós temos absoluta certeza que nós estamos com a verdade do lado. E quem vai decidir vai ser o Conselho de Sentença, e nós respeitamos sempre o Conselho de Sentença. A sociedade foi lesada nisso e a sociedade vai julgar.